Se a minha casa cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra. Se a minha casa cair, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra. As poderosas da minha jabaretã. meuscds.com. A mulher me viu bebendo, dançando, me divertindo, batendo papo, sorrindo com os amigos no bar. Descontrolada, ela ficou furiosa, nervosa, muito nervosa. Se a minha casa cair, o que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na paz. Cair na paz, se a minha casa cair, o que é que eu vou fazer? Eu vou cair. E se a minha casa cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na paz, vou cair na paz, se a minha casa cair, o que é que eu vou fazer? Eu vou cair na paz. Ô, Jamile, estourou. Ô, meu parceiro, parceiro Ronaldo de São Miguel, meu amigo Keca de São Miguel, Cláudio Bobão de São Miguel. meuscds.com. Falei pra ela, depois a gente conversa, mas ela não quis conversa, começou a me bater. Abracei ela, chamei ela pra dançar, pra que eu te deixar pra lá, mas ela não me chamou. Não teve acordo no meio daquele rolo, também fiquei nervoso se a minha casa caiu. Eu tô aqui, é que eu vou ficar, e quer saber, mulher do raio, é pra puta que vai. Se a minha casa caiu, o que, é que eu vou fazer em casa? Porque aí na São Miguel, tio Rúlio, São Miguel, minha amiga Angélica também de São Miguel, um abraço. Para a Galvazão, para a Márcia do Posto Sucesso, Morada Nova, meu patrão, Derson, tá aí marcando presença. Estourou! Ei! Bora, Júnior, rei da noite, rapaz, tá aí marcando presença. Pronto, o Júnior Rei da Noite tá aí. Patrick Moral pediu pra eu cantar o Rei do Baralho pra ele. Vou fazer agora.